guerra violenta aprendi uma lição. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Passa a ver a perihistória. Passa a ver a perihistória. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Passa a ver a perihistória. Faça ver a perihistória. Último campeão, grande colocação. Grande Gandhi, MC da população. Eijão, estoura as garrafas, satisfação. Derrubou os canalhas, palavras de elevação. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Fique rico, morra sem cair na tentação. Último profeta, poeta, normas concretas. Comandos mais ferozes, o foda da alcateia. Não entre em grupos, faça ver a perihistória. Nunca perco sem medo da derradeira vitória. Deus é luz, sempre acredito em Jesus. Morrerei fazendo isso, instruído pela cruz. O mais pesado da década, a mais rara pétala. Isso é mais que hits, beats, batalha épica. Acompanho o compasso do rap nacional. O inventor do hip hop, salve James Brown. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Faça ver a perihistória. Faça ver a perihistória. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Faça ver a perihistória. Faça ver a perihistória. Vou derrubar um por um igual James Bond. Não me importa quem é, minha fé vai longe. Até o pico do Everest escalarei. Farei os vermes me chamarem e falarem o rei. Engraçado, quanto mais eu me preparo, mais sorte tenho, mais desempenho tenho. Inacreditável, não sou um miserável. Sempre fui ralado, determinado no meu sonho, sempre fui focado. Sentimentos básicos, pensamentos trágicos. Serei o aproveitável disso, momentos clássicos. Ódio, tristeza e fraqueza, única certeza. Dias melhores virão, música é riqueza. Nunca esquecerei dos verdadeiros guerreiros. Tamo junto no céu, inferno é a lei dos morteiros. Isso me contenta, a raiva vira glória serena. Vitória de Malcolm X, Tupac, Ayrton Senna. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Faça ver a perihistória. Faça ver a perihistória. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Nessa guerra violenta aprendi uma lição. Faça ver a perihistória. Faça ver a perihistória. Faça ver a perihistória. Faça ver a perihistória.